Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. Fica nova. Olá, muito boa tarde. Estamos a dar início a mais um programa África Nova. Deste lado é Leandro Amador, que leva até si 60 minutos de muito ritmo africano. Para trás ficou Beto Dias, Amor Incondicional. E vamos continuando com muita música, porque aqui não há tempo a perder, porque o tempo já é pouco para a música, quanto mais para estar aqui a ocupar os poucos minutos que temos, simplesmente 60, com a minha voz. Então vamos continuando a ouvir muito ritmo africano e vamos agora ficar com os Black Angels com a música Amor Profundo, depois os Seven Star com a música Prisioneiro e, para terminar o bloco de músicas, vamos ficar com os Beto Duarte Incompreensão. Espero que você não tenha incompreensão com a sua rádio favorita e sim seja um daqueles ouvintes assíduos e, acima de tudo, que gosto do programa África Nova. Que oiabo com véu, que beleza. Oh, oh baby, prometei ante Deus amor para eternidade. Check this out. Diabo com véu, que beleza. Oh, oh baby, prometei ante Deus amor para a eternidade. Nova. Sim. silêncio do meigar. Mesmo que houve incompreensão, ele é caminho razão. A minha creme vanizar e desejar felicidade. Na erva não fica amigo, acreditam que até não pego. Neste bloco de músicas, vamos ficar com Lil and John, O Nosso Olhar, e depois vamos ficar com o Jorge Neto com a música Coragem. E é assim que temos mais uns minutos de música aqui no seu programa África Nova. Já sabes, está na companhia do programa África Nova e na companhia de Leandro Amador. Conto consigo e desse lado todas as semanas entre as 15 horas e 30 minutos e as 16 horas e 30 minutos, aproximadamente. Uma hora de boa música, boa disposição e muito ritmo. E já sabe, depois das músicas então vamos aos anúncios da rádio e voltaremos para muito mais música aqui no seu programa, na sua rádio favorita. Momentos. Que memória sensual. Tenho coração novo com cheiro. Cima que nós destino de estar. O sorriso alimentar. Que louco apaixonar o que vou. É um beijo atraente que me entra vontade de deixar.

Novo, os meus votos de boa tarde para todos que estão aí a ouvir o programa África Nova. Então terminamos de ouvir a música Eu Quero-te Tanto. Eu Quero-te Assim Tanto, assim é que é. E eu também o quero aí todos os sábados, nesta hora, durante estes 60 minutos, para que você possa levantar o seu astral com o bom ritmo da música provinda de África. Então, agora o bloco que se segue é com as músicas do Gil Semedo, a dança do Chiriri, depois vamos ficar com a Márcia e para terminar vamos ficar com o Malone Monteiro Está Magoado. E este bloco musical vai inteiramente dedicado a alguns nomes, em especial àqueles nomes que eu sei que assiduamente todas as semanas escutam o programa África Nova. Nomeadamente a Sandra de Barcelos, a Márcia, a Ana Lúcia de Viseu e a Renata de Aveiro, Kenia do Brasil, e são estas as pessoas que eu sei com toda a certeza que todas as semanas não perdem um programa África Nova. E então, para você que está aí, por que não mandar um feedback, um e-mail para amador.leandro@gmail.com e dar a sua sugestão, a sua opinião, ou quem sabe mesmo fazer algum pedido em especial para que possa dedicar a um amigo, a um querido, a um familiar, ou até mesmo prendar alguém como uma prenda de aniversário. Então já sabe, pode fazê-lo para amador.leandro@gmail.com e eu fico à espera do seu e-mail e claro que irei dar resposta o mais breve possível. Então, vamos ao bloco musical.

que não vi som, bata a carta, não se cansou. Tem cabeça e coração, é que eu vou fazer festa som. E linda não, não sonha, que se cheio sou de John. Para mim é um questão, é que acabou, é que acabou. Passado, está magoado, tem medo de amar, deixa amado, esquece passado, deixa mostrado. Agora, depois deste bloco musical, vamos ficar ainda com a Lura, uma jovem portuguesa, mas com descendência de Cabo Verde, e ela vai nos cantar a música Na Rená. Espero que goste. Pronto, e chegamos quase ao término de mais um programa África Nova. Depois da Lura, com a música Na Riná, vamos fazer as despedidas para depois deixar-lhes mais uma musicazinha e partirmos então para o adeus e comprometer-me que 2 a 8 dias estarei aqui para levar até si mais um programa África Nova. Da minha parte, foi um prazer estar aqui e poder levar até si alguns sons, alguns ritmos e algumas músicas provindas daquele continente africano que tem muito para nos dar, muito, quer a nível musical e não só, mas neste caso estamos a referir-nos à música. Então já sabe, poderá enviar um e-mail para amador.leandro@gmail.com e fazer alguma sugestão, algum apelo ou alguma crítica, porque nas críticas é que a gente tem que mudar, porque o que está bem, não precisa de mexer. Alguma coisa que esteja mal é que nós temos que retificar e para isso você pode dar a sua opinião, porque o meu objetivo é poder agradá-lo semana após semana. Então, já me despeço com um forte abraço para todos e comprometo-me 2 a 8 dias estar aqui com mais um programa África Nova. E para terminar em grande, vamos terminar com um grupo musical português que se chama Némanos e eles dizem dançar kizomba. Então, vamos dançar kizomba para terminar este programa de uma forma fantástica. Então, meus amigos, meus ouvintes, até de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Mas lá na pista, estrelas brilhando.